Sejam bem-vindos à 7ª edição de Notícias do Outro Mundo, o programa semanal da Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, o 8º dia de março de 2010, começamos e acabamos no nosso país. Não é preciso ir mais longe para ouvir relatos, no mínimo, bizarros. Pois é, esta semana decidi não deixar o tema das escutas, as famosas escutas relacionadas com o futebol. Desta vez, viajamos até o dia 16 de abril de 2004, antevéspera do jogo Beira-Mar-Porto, a contar para a 31ª jornada da Primeira Liga na altura. O encontro terminou empatado a 0, refira-se, e dois dias antes do jogo, o empresário dos jogadores, António Araújo, combina com Augusto Duarte, o árbitro da referida partida, um encontro em casa de Jorge Nuno Pinto da Costa. António Araújo acerta com o presidente do Porto a hora do encontro depois disso. Olha, eu precisava logo à noite de jantar, mas queria que o amigo jantasse aqui por estas zonas, porque eu tinha aqui uma obra para ser vista. Uhum. E eu precisava, porque vem o engenheiro para ver isso? Exatamente, mas... Pois, mas é que eu logo à noite tenho o curso de árbitros, meu querido. Logo? Logo, exatamente. E amanhã? Amanhã joga uma braguinha em casa com o Benfica. Tem que levar a mulher ao futebol. Pois não, ela despede-me. E então, mas é que o ser engenheiro Máximo, uhum, faz questão de coisa, porque não sei o quê, porque... Como é que vamos fazer isso? Não tem nada a ver com o 2, é o número 1, não é? Pois, exatamente. Que é o gerente da caixa, não é? O gerente da caixa, exatamente. Não sei como é que nós vamos fazer isso então, meu querido. É que eu logo não tenho hipótese nenhuma, porque tenho o curso de artes e agora estamos quase a fazer exame 2 a 8, não é? Exato. Portanto, não posso de maneira alguma estar amanhã, prometi à mulher que ele lava a roupa, portanto... E como é que estamos a ficar apertados? E o almoço? O almoço é capaz de dar, mas o almoço não é assim muito popular, é? Não, porque depois nós vamos ver uma casa. Ah, está bem. Está bem. Podemos então combinar isso? O almoço? Vamos ver a casa. Aí vamos ver, aproveitarmos e vemos também, é mais dia, consegue ser melhor. Pois, exatamente. Vamos ver a casa. Está bem, podemos combinar isso para o almoço? E agora eu não posso almoçar com o amigo. Ah, pode e deve, até pode ser. Tem que almoçar comigo e temos que fazer aquele negócio, senão como é que resolvemos aquele problema? Exatamente. Olha, estou a ficar sem bateria. E se tentarmos por abaixo, liga-me para o outro que eu estou no outro. Exatamente. Então fica marcado, então eu amanhã a gente vai se encontrar em quê? Meio-dia, meia hora, uma hora? É isso, uma hora. Ok, amiguinho, aqui nesta zona daqui. Eu falo, então. Está combinado. Está bem, está combinado, então. Está um grande abraço. Está bom, está bom. Então, que horas? O intendente tem responsabilidade lá da vida dele de curso. Serviço, sim. E, portanto, ficou amanhã e ele vem almoçar comigo e depois, então, a gente encontra. Está bem, está combinado. Está certo para você? Está, sim, senhor. Ó, Sr. Presidente, dava para logo... Lá, a pessoa esteve a falar com a pessoa novamente, sim. E ele ligou-me agora e sim, ele sim. Já dava para logo à noite. A que horas? Portanto, eu 10 horas para as 10h30 eu estava lá como ontem ficou combinado. O senhor liga-me antes que é para eu estar lá. Exatamente. Está combinado. Até logo, até logo. Ah, obrigado. Até logo, até logo. Oh. Então, amiguinho. Estou a chegar. Portanto, você está a chegar aqui na cidade, não é? Exatamente. Pronto. E então eu daqui por um bocado já estou na cidade mesmo, está bem? Está então bem, é está o tempo de eu sair daqui e tal lá, não é? Está bem, está, até já. Ah, amiguinho, até já. Até já. Sim? Estou aqui. Estou. Estou. Traz a igreja. Pronto, exatamente. Tá. Tá. Não são preciso mais comentários, pois não? De resto, está tudo como antes.